preciso do teu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir vocês. Diz que é verdade que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Isso aqui é um puro sentimento. A voz feminina que não vai sair da sua mente. Priscila Calazans. Procure pra sempre te esqueça. Posso fazer tua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade. Perfume, chora não, miséria. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mate esse amor ou me mata o ciúme. Essa moda aqui é pra gente tomar. Parceira de velho.